Olá pessoal, Minasan Konnichiwa, bem-vindos a mais um podcast. Eu peço desculpas pela demora em fazer um, mas além de não estar muito acostumado a fazer podcast, não gosto muito de escutar minha voz, mas vamos seguindo, né? Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao Danilo-san, de Okayama, que me deu essa ideia do podcast e sempre faz perguntas e me ajuda com correções no meu blog de japonês. Obrigado, Danilo-san. Arigato gozaimashita. Antes de começar, eu gostaria passar uma definição de acento, porque eu estava muito confuso sobre o que falar, mas eu achei uma definição perfeita no dicionário de acento, né? Acento de tem, da NHK, ou seja, o canal que propaga a língua padrão no Japão, né? E a definição, primeiro eu vou ler em japonês e depois eu explico em português, né? Tá assim. Gengo gaku de iu akusento o teiki sureba, kogo no goku ni tsuite kimateiru kote matawa kyojaku no haichi toyu koto ni naru. Ou seja, acento, de acordo com a linguística, é uma posição fixa, forte, fraca ou alta e baixa de uma determinada palavra, né? Tendo isso em mente, eu gostaria de dar alguns exemplos no japonês padrão, né? Que se caracteriza por ter, ou seja, se a primeira sílaba for pronunciada alta, a segunda será baixa. E da mesma forma, se a primeira for baixa, a segunda será alta, né? E isso distingue palavras. Como exemplos, poderíamos dar, por exemplo, hashi, que quer dizer os pauzinhos para comer, né? Em comparação com hashi, que seria a ponte. Repetindo, hashi, hashi. E temos o exemplo clássico, né? De chuva e bala, ou seja, chuva seria ame, ame. E bala seria ame, né? E outro exemplo que eu achei interessante é a distinção entre ombro e formato, né? Ou seja, ombro é kata e formato é kata. Repetindo, kata, kata. Né? Baseado nisso, eu gostaria de comentar uma pergunta do Danilo-san, né? Que ele sugeriu que a palavra foi divertido, né? Tanoshikatta. Repetindo, tanoshikatta. Ele acha que essa palavra é paroxítona, né? Vamos mandar esse tanoshikatta, paroxítona. E, em contrapartida, a palavra modo de falar, né, ou seja, hanashikatta, ele considera como oxítona, hanashikatta. Bom, essa é uma observação muito boa, que mostra que o Danilo-san e muitas pessoas conseguem escutar o acento do japonês, só que há um pequeno problema aqui, que é a influência da língua portuguesa, né? O modo como nós escutamos as palavras é diferente de como elas são ouvidas no japonês, né? Porque para nós a questão de a concepção de acento é pronunciar uma certa sílaba como forte ou fraca. Então, na percepção do português, essa palavra, a primeira palavra, divertido, foi divertido, seria paroxítona, se nós pronunciássemos tanoshikatta, tanoshikatta. Só que a gente percebe claramente que comparando com tanoshikatta, se eu falar tanoshikatta, eu estou pronunciando a palavra mais forte, né? Ou seja, isso é o acento do português. Em contrapartida, teremos o hanashikatta. Se eu falar hanashikatta, né? Se eu puser ênfase nesse ta, vai soar com o português e vai parecer oxítona, mas realmente não é, né? Pois o acento no japonês tem relação somente com a altura. Com a qual a sílaba é pronunciada, né? Para que isso fique mais claro, eu lembrei de alguns exemplos de brasileiro. Claro que isso não quer dizer que todos falem assim, mas eu lembrei de algumas possibilidades de brasileiro falando japonês. Primeiro, eu vou falar em japonês, como eu acho que falaria, né? Talvez eu ainda tenha um sotaque brasileiro quando eu falo, mas, por exemplo, se eu disser eu falo japonês, eu vou dizer a mesma frase primeiro, como eu falaria, e depois como eu acho que um brasileiro falaria. Eu diria, boku wa nihongo ga dekiru. Boku wa nihongo ga dekiru. Mas um brasileiro, pelo fato de a língua portuguesa ter uma tendência a pronunciar as palavras paroxítonas, eu já ouvi gente falando de um modo parecido e creio que a mesma frase seria, boku wa nihongo ga dekiru. Boku wa nihongo ga dekiru. Dá para ver claramente que o boku e o nihongo, né? A sílaba do nihon, do hon e dekiru, ficou dekiru, né? E outro exemplo que eu que eu lembrei, que eu sempre ouço brasileiro falando, na palavra tigal, né? Brasileiro tem isso, tigal! Ou seja, o gal fica mais alto, mais forte, né? Então dá para ver claramente que realmente acento é uma coisa difícil de se livrar, mas ela influencia o modo, né? Como nós falamos. E o melhor modo para aprender o acento da língua japonesa é escutando muito, né? Eu aconselho assistir noticiários da NHK, né? Onde a linguagem padrão é utilizada e podemos aprender um acento correto, né? E livre de influência linguística do nosso idioma materno, que é o português, né? Eu gostaria de terminar por aqui. Eu peço desculpa se foi muito simples, mas é uma primeira ideia que eu tive, graças aos ouvintes, aos leitores do meu blog, né? E eu aguardo opiniões sobre esse podcast, de preferência, opiniões construtivas. Só dizer que não gostou não vai me ajudar muito, né? Diga, se não gostou, diga por quê e me ajude a melhorá-lo com opiniões, como o Danilo-san fez. Eu gostaria de agradecer novamente a Danilo-san, arigatou gozaimashita. E eu estarei preparando outros podcasts no futuro. Muito obrigado, até a próxima.